começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos chegando. Eu, Diego Valadares, estou com vocês sempre, todos os dias aqui no nosso Mundo Sertanejo, né? Eu fico muito feliz com isso, porque a cada dia a gente faz novos amigos aí pelo Brasil afora, né? Eu fico muito feliz, agradeço muito a Deus por essa grande oportunidade de ter tantos milhares de amigos e ouvintes aí pelo Brasil inteiro. Muito obrigado, viu? Aliás, são milhões, né? Graças a Deus, o nosso programa é exibido em toda a nossa rede de rádios. São mais de 1.500 emissoras de rádios afiliadas à nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. Eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado, viu? A cada diretor, cada programador, cada locutor, a todos vocês que compõem todas as equipes de toda a nossa rede de rádios pelo Brasil inteiro, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Audiência fantástica. E, é claro, a vocês, amigos ouvintes, que nos dão a honra da audiência, né? Que fazem o sucesso deste programa, que é meu, é seu, é nosso. Mundo Sertanejo está no ar. Quem canta bonito abrindo o programa são eles. Guilherme Santiago, Tá Se Achando. Parou, passou. Se foi sua paixão, você tirou, suou, veio meu coração. Você já sabe, um dia você que riu de mim pode chorar amargamente, pedindo pra ser feliz. Tá se achando bacana, gostoso, mulherão. Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração. Tá se achando bacana, gostoso, mulherão. Pintou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão. Correu, se foi, viajou pra não voltar, levou de mim o amor. Cê sabe magoar, você já sabe. Um dia, você que riu de mim pode chorar amargamente, pedindo pra ser feliz. Tá se achando bacana, gostoso, mulherão. Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração. Tá se achando bacana, gostoso, mulherão. Pintou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão. Parou, passou. Se foi sua paixão, você tirou, suou, feriu meu coração. Você já sabe, um dia você queria de mim pode chorar amargamente, pedindo pra ser feliz. Tá se achando bacana, gostosa, mulherão. Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração. Tá se achando bacana, gostosa, mulherão. Pintou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão. Correu, se foi, viajou pra não voltar, levou de mim o amor. Cê sabe, magoar, você já sabe. Um dia, você que riu de mim vai chorar amargamente, pedindo pra ser feliz. Tá se achando bacana, gostoso, mulherão. Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração. Tá se achando bacana, gostoso, mulherão. Pintou saudade, tô correndo, vai correr pro meu portão. Tá se achando bacana, gostoso, mulherão. Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração. Tá se achando bacana, gostoso, mulherão. Pintou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão. Tá se achando bacana, gostoso, mulherão. Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração. Tá se achando bacana, gostoso, mulherão. Pintou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão. Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Ricardo Silva, aí de Guaraçu, Estadão do Paraná. Ele pede para mandar alô para tantos e tantos ouvintes, né? A todos vocês, amigos, que ouvem nosso programa aí em Guaraçu e toda a região pela Rádio Canoa Grande FM. Muito obrigado, Ricardo Silva, todos da equipe, né? A Rádio da Alegria de Guaraçu. Muito obrigado. Aí, Lico, meu amigo Lico, né? A todos vocês, muito obrigado, viu? Aí de toda a região ouvindo o nosso programa. É, vamos em frente. Gustavo Lima canta Só Tem Eu. Música.

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. FM da Paz em Viçosa, Rio Grande do Norte, exibindo nosso programa. Um abraço a todos da equipe. Também Rádio Minas Web em Pouso Alegre, Luiz Gustavo e todos da equipe, muito obrigado, viu? A Júlio Silêncio Martins em Fortaleza dos Nogueiras, Estadão do Maranhão, Rádio Cidade FM, Paula Artagma, todos da equipe, muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês da São Francisco FM, em Porto Franco, Valdir Chaves, André Chaves e todos da equipe de Porto Franco aí, muito obrigado, viu? São Francisco FM para toda a região. Mundo Sertanejo, audiência total em Porto Franco e toda a região. Um abraço a todos vocês de Açailândia, Rádio Marconi FM, Rádio Cultura FM. Aí, Pedrinho Maranhão, cabra danado. A panificadora Júlia, muito obrigado a todos vocês de Açailândia. Audiência fantástica. Meu amigo Matheus Queiroz, em Padre Bernardo, Goiás, ouvindo o nosso programa. A Renata Ribeiro, em Simonésia também, ouvindo o nosso programa. Um beijo para vocês, viu? A Dávila Melo, em Rio Branco, no Acre, um beijo para vocês aí, viu? É, Dilene Ferreira em Porto Walter, também no Acre, muito obrigado, meu amigo Pablo, locutor aí de Maracassumé, Maranhão, a Tonha Sá, a Valdete, sua filha Beatriz em Santa Luzia do Poroá, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Cristiano Araújo canta Lepo Lepo. Com salário atrasado, não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade: se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se ficar comigo é porque gosta. O meu tá no lepo, lepo. É tão gostoso quando eu no lepo, lepo. E vai! Lepo, lepo. Com Cristiano Araújo. Eu já não sei o que fazer. Duro derrapado com salário atrasado. Não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade: se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se ficar comigo é porque gosta. O meu ha, no lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, no lepo, lepo. É tão gostoso quando eu no lepo, lepo, lepo. É tão gostoso quando eu no lepo, lepo. Muito bem, vamos em frente, minha querida Vilma Fernandes, sempre interagindo comigo no Facebook. Pede para mandar alô para toda a sua família, seus pais, seus tios, seus primos, seus irmãos, seus amigos, em Caetitu, município de Berilo, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Reginaldo Franco, todos da equipe da Rádio Arai FM, muito obrigado, viu? Meu amigo William, em Bagé, Rio Grande do Sul, ainda no Rio Grande do Sul, minha querida Camila Oliveira, Rádio Local FM, em Lavras, muito obrigado, viu? A todos vocês, Mário Machado, Márcio Machado, a todos vocês da Local FM, um abraço, muito obrigado. A Rosilane Rodrigues, em Berilo, Minas Gerais, meu amigo João Arte Afro, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, também ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Aí, Herbert Souza, enviando Espírito Santo. Um abraço a todos. Alessandro Nogueira, todos da Rádio Sim AM em Guarapari, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Luiz Fernando, aí em Irunhã, no Paraguai. Rádio Iruna FM, muito obrigado, viu? Um abraço aos amigos da Capivari FM em Abadiane, Estadão de Goiás. Um abraço, Juraci Pereira, Cida Vieira, Charlene Heleno, Deise Cristina Pablo, a Joelma Silva, todos vocês, amigos ouvintes da Capivari FM em Abadiane, Estadão de Goiás. Valeu, Anitta Oliveira, Oliel, Bideca, João Camargo, Macaiva, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Diego Valadares canta Tô Nessa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, tô nessa. Muita gente bonita curtindo a vida, tô nessa. Abraço, beijo na boca, festa louca, tô nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado, tô nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja, tô nessa. No som do batidão, no pancadão, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, tô nessa. Muita gente bonita curtindo a vida, tô nessa. Abraço, beijo na boca, festa louca, tô nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado, tô nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja, tô nessa. No sol do batidão, no pancadão, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa. Valeu. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, tô nessa. Mais um sucesso da minha carreira pra vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? A minha querida Elisângela Rocha em Roda Velha, Bahia, a todos vocês, a Erisvânia Oliveira, todos vocês de Roda Velha, e ela pede pra mandar alô pro seu esposo Fly e seus filhos Isabela e Heloísa, muito obrigado, viu? A Brena Paloma em Açailândia, Maranhão, também ligada no nosso programa. A Nívia Gomes em Berilo, Minas Gerais, muito obrigado. Meu amigo Luiz Rodrigues dos Santos em Fortaleza dos Nogueiras, um abraço. E eu também peço para mandar alô para sua irmã, a Sirlene Santos, que está em Sobradinho, Distrito Federal. Muito obrigado, viu? A Rafaele Barbosa em Unaí, Minas Gerais. A Mari Saraiva em Rio Branco, no Acre, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado. Meu amigo Eduardo Alves em São Paulo, muito obrigado, viu? Um abraço, os amigos da Rádio Antena Web em Portugal, Brasil e mundo. Aê! Meu amigo Nelsinho Rezende, Nelsinho Rezende, um abraço. É cantor aí de São Paulo, muito obrigado, viu? Rádio Mug FM, a Natália Almeida em Diadema, São Paulo, Cláudio Ivan Santos em Vanderlei, Bahia, ouvinte da Vanderlei FM, um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês. Bruno e Marrone cantam, não, pera aí, Diego Valadares,